Eu fiquei porque eu me apeguei ao lugar, velho. Eu me apeguei ao lugar, eu me apeguei às pessoas, eu me apeguei à causa. Eu simplesmente, sei lá, me apeguei mesmo, tá ligado? Aí, velho, foi triste quando você cria amor por alguma coisa, algum lugar, tá ligado? É uma bola de neve, tá ligado? Começou bem pequeno, que umas 8 pessoas dormindo aí, sem muro, sem nada, sem luz, sem barraca, sem nada, de última hora. E terminou isso aqui, tá ligado? Cozinha, sei lá, geladeira. Meu irmão, aprendizado. Acho que todo mundo que tá aqui há muito tempo saiu com algum, tá ligado? Muita gente aqui defendia, tipo, não defendia ação direta, tá ligado? E depois que a gente explicou tudo, por que ia acontecer um confronto, se a polícia chegasse atirando, a gente ia ter que se defender. Muita gente concordou e por isso que a gente resistiu. Mas aqui eu acho que eu aprendi tanta coisa que não tem nem como falar, velho. A gente aprendeu a se revezar, dividir as coisas, a conviver com pessoas totalmente diferentes, tá ligado? A resistir, principalmente. A não, tá ligado? Não ficar parado olhando as coisas acontecerem, a fazer alguma coisa. Eu não sei nem o que te falar, velho, o que eu aprendi aqui. Eu conheci tanta gente aqui que foi incrível, velho. Foi incrível. Um mês que eu passei aqui, acho que valeu um ano da... A vida inteira de muita gente, tá ligado? Pra mim é um exercício de tolerância muito grande, assim, que foi principal pra mim, assim. Porque, assim, a gente se entender num objetivo comum, a gente tem que se entender primeiro diferente, né? Tem que entender as diferenças e saber que todo mundo é diferente mesmo, assim. Todo mundo é bastante diferente. E essa diferença se reflete nos movimentos, nos grupos, nos atores sociais diversos aí. A diferença é presente em todo lugar. E essa tolerância, o exercício da tolerância e da calma mesmo, assim, com que é colocado diferente, às vezes oposto do que você pensa e tal, foi o que manteve a gente até agora e o que faz a gente crescer ainda até hoje, porque tiveram muitos momentos de tensão, assim, e é natural mesmo que tenha, sempre tem. Mas nesse momento a gente segura a onda com a tolerância mesmo. No terceiro dia, quando eu cheguei, eu já fiquei, me agarrei na cozinha e foi acontecendo de nem sair daí. Por um bom tempo eu saí. Eu passei pelo menos 15 dias sem sair do estelido. Aí foi meio que natural, só aconteceu. Em relação ao meu amadurecimento, foi realmente aprender que, independente de visão política e outros tipos de ideais, as pessoas podem se dar bem, tá ligado? E em relação ao amadurecimento do espaço, da ocupação em si, foi não só em questão de estrutura, que estava bem avançado, pelo menos na minha opinião, mas em relação à vivência mesmo, que nos primeiros dias se gritava muito, se brigava muito e todo mundo tentava se impor o máximo. E nos últimos dias não, o coletivismo, a cooperação estava fluindo normalmente, as pessoas se procuravam para se ajudar, tá ligado? Oxe, amor à primeira vista, uma coisa inexplicável, tá ligado? Não? Bateu lá dentro, forte na alma. Muita coisa, inteligência, aprender a escutar, pensar duas vezes. Aprendi muita coisa mesmo, coisa que eu nunca pensei que eu ia poder aprender, né, velho? Porque minha vida era na favela. Na favela nunca tem nada de interessante. E depois que eu vim pra cá, só riqueza, só fortaleza. Eu tô de boa mesmo, aprendi muita coisa. Sei que ainda posso aprender mais, né? Esse espaço, acho que no geral, foi muito, principalmente de conhecimento, né? De aprendizado, em relação a tudo. Tipo, a vivência dentro dele, acho que o tempo todo rendeu frutos em relação a conhecimento, aprendizado e lidar com coisas novas e diferentes. E o tempo todo, acho que todo mundo sentiu isso, porque era tudo muito novo, né? Tudo muito diferente, algumas coisas não tanto, mas lidar com esse espaço de autogestão, de liberdade mesmo, espaço livre, mas que ao mesmo tempo ele tem, as pessoas vêm carregadas já com alguns conceitos fortes em relação a vários temas, e lidar com esse conhecimento, com esse aprendizado de construir essas coisas, essas ideias, acho que foi o principal ponto. O sentimento que isso gera é de querer sempre mais, de querer sempre estar mais, de aprender mais e viver mais esse espaço, porque acho que poucas vezes, eu falo por mim assim, na minha vida, 30 dias foram tão vividos e experienciados e ricos pela quantidade de coisas do que a gente produziu aí dentro, a riqueza disso, de, como eu falei, não só físico, como de ideias, de conceitos, de sentimentos, de relações com as pessoas. Era meio que isso, a vontade de sempre estar junto, acho que depois do 20º dia só que eu consegui ir em casa. E você vai em casa e fica querendo voltar o tempo todo, porque você fica querendo aquela uma coisa que fica dentro de você. Você está sempre querendo mais e mais. E você chega aqui, por mais difícil que seja, difícil que eu digo, as estruturas, tem uma certa dificuldade, mas é uma dificuldade tão prazerosa que ela acaba se reduzindo a quase nada. É até bom lidar com essa dificuldade nos momentos que a gente tava lá. Então acho que é isso. Tipo, no geral, foi muito aprendizado e uma vontade de sempre querer mais aprendizado e mais dessa vivência e fazer isso crescer cada vez mais. É inexplicável, tipo, ver um monte de galera jovem, interessada em construir uma cidade diferente, ver um cenário mágico que a galera coloriu, a galera grafitou as paredes o grande paredão que tem, que separa o terreno que se fez o acampamento dos galpões. Usaram aquele muro para fazer uma grande tela artística, ficou muito do caralho. O espaço por si só é muito mágico, a terra ali passa uma energia muito, muito transcendental, assim, de você flutuar, você viajar na ideia, assim, de dizer, porra, eu quero esse lugar eu vou lutar por eles. A ideia primeira que eu tive do movimento foi que era um movimento de ousadia, de independente de classe, independente de cor, independente de qualquer coisa. Eu achei que o movimento ganhou meu respeito a partir do momento que teve a atitude de encarar o processo, entende? De chegar e fazer mesmo a situação acontecer, sabe? E pede uma música. Alerta antifascista, sem Deus. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Alerta, alerta antifascista. Que los financia, que los sabe.